Delta Nero A3 cleared from all restrictions ahead. Descent 6,000 feet, KNH 1015. Cleared final exit ray approach runway 10 of nominal. Report established. KLS 1 here with upper restriction, we'll report established 0.083. Just to confirm now, KNH 1016. KLS 1016, thank you, 0.083. Estamos em 3, 2, 2, 0, 0. Autorizado, alinhado em cola 10, vento 100 graus, 2 nós. 083, are you established? Airpa 083, now established on final 10 miles. Just to confirm, the tower has confirmed that you support on the ground. It's confirmed. Contact tower frequency 118.195. 118.95, Airpa 083. Panamá 322, contato radar, subazia saída Puca para o nível 350. Nível 350, via, saída Puca 632. Zero 083 on the ground at 41, leaving to the right. Engineer Tech Alpha, report before taxiway Juliet. At the end to the right, Airpa 083. Noite, Oceania 6313, acione identificação dessa via, chegada a Bonf para 2000 pés, QNH 10 no meio. 0000, Chanel 6322, chama o centro Recife em 125 decimal 45, alterne 126 decimal 85. 255, 265 Recife agora, 6322, boa noite. Boa noite. At Juliet stand 10. 10, Juliet 3. 3, autorizado ao final, e aliás, X-Ray, pistão na zero, reporte estabilizado no localizador. chame a torre Salvador em 198, decimal 95. 3 no 3, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Panamé 3-1-3, pouso autorizado, pistola 0, vento cão. Ele pousa, pistola 0, Panamé 3-1-3. Panamé 3-1-3, no solo 01, libera a próxima direita, via táxi Fox. Mantenha a minha escuta, táxi autorizado via Alfa Juliette, portão 2. 1 Alpha, Cochrane Anderson 2, forward 1000 feet, QNH 1016. Via bomb arrival. Bomb for arrival, descend 1000 feet and confirm QNH approach goal 01 Alpha. QNH 1016. 1016, approach goal 01 Alpha. Ground American 230, gate 9, ready pushback and engine start, information 0. Ground control to zero, report ready for taxi. Clear pushback and engine start, report ready for taxi, American 230. to ground 021 Alpha, descend via 2,000 feet, altimeter setting 1016, and you clear. ILS, X-ray final, runway 10, report steps on the localized. Control, Marshall 021 Alpha, clear to descend 4,000 feet, Canadian 0. For ILS, X-ray, runway 10, report steps on the localizer. Marshall 021 Alpha. Salvador ground, American 230 from pushback gate 9, ready taxi, runway 10. American 230 approach the taxi, red main from taxi India, only point to report red for takeoff, QNH 1016. 1016, clear to taxi, looks like via the ramp in India, the holding point for runway 10, American 230. Controle Salvador, uma boa noite, Azul 2707, quem é? Boa noite, Azul 2707, acione a identificação. Autorizado voar direto para o Dipelo, desce para 4.000 pés, QNH 1016. Direto Pelo, desce 4.000 pés, o ajuste no 0116, possibilidade de liberar a velocidade Pelo. Firme. O 2707, pro de Pelo, 104.000, possibilidade de liberação de velocidade lá em Pelo. Afirmativa, do 2707. 2707, graças. Air Portugal 021 Alpha, Fleet Tower is localized as runway 10. Bird Salvador, gol 1970. Air Portugal 021 Alpha, contact Salvador Tower, 180.95. 89.5, Air Portugal 021 Alpha, bye. Bye-bye. Boa noite, Golo 970, acione a identificação dessa via, chegada bom, médio 1 para o nível 050, QNH 10 no 6. 10 no 6, descendo para o 050, solicita, se possível, voar direto em Luna. Blue Tap inicialmente, Golo 970. Afirmo, Blue Tap, Golo 970. Azul 2707, após pelo disso para 2000 pés, autorizado final e aliás X-Ray, pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. Azul 2707, após pelo, autorizado descida 2000 pés, ajuste no 016, para o ILS X-Ray 1-0. American 230 cleared line up and wait, runway 10. American 230 cleared line up and wait, runway 10. Portugal 021 Alpha on the ground at 25, leaving to the right, continuing taxi Alpha report before taxi Juliet. Yes sir, Portugal 021 Alpha, first mile to the right, then by Alpha, and we'll report before.